Café Brasil, com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, o que seria de nós se não fossem os nossos amigos, hein? Você já parou para pensar nos seus amigos? Que coisa interessante é esse sentimento que une as pessoas à amizade. Pois hoje vamos refletir a respeito, meu amigo, e para começar, uma frase de Benjamin Franklin. O falso amigo e a sombra só nos acompanham enquanto o sol brilha. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Um dia, conversando com meu pai, ele me disse que uma das piores coisas de se envelhecer é ver os amigos morrendo. E depois dos 50, 60 anos, essa é uma realidade inexorável. Faz parte da vida. Eu imagino como é o choque de ver as pessoas que compartilharam conosco momentos importantes de nossas vidas indo embora, uma a uma. Mas fazer o quê, né? Só morre quem está vivo. Vamos abrir o programa com um texto chamado Eu Quero Ter Um Milhão de Amigos, escrito pela Marli Gonçalves, que já virou sócia do nosso Café Brasil. Faço minhas as palavras dela. Ao fundo você ouvirá Chorando por Amizade, com Yamandu Costa. Quero mais seguidores no Twitter, conexões do Plaxo. Seguir e ser seguida. Quero ser um contato do seu Outlook, dividir o meu Skype e o MSN. Quero ver a sua cara no Facebook, me inscrever no seu mural, compartilhar, ficar membro do mesmo grupo. Me aceita como amigo. Registra no seu iPhone, BlackBerry, N, qualquer coisa. Tecla e me prende na sua rede social. Atualize seu perfil, me mostre o avatar. Manda um cartão virtual. O dia 20 é dia do amigo, mas o que é ser amigo ultimamente, hein? As palavras perderam a forma e agora uma coisa também quer dizer outra. Amigos, chego e peço um conselho de amigo. Agora, no dia do amigo, o que faço, hein? Cumprimento a minha dúzia particular ou cumprimento a todos os meus amigos virtuais? Incluindo os ouvintes que não conheço, mas sei de suas histórias mais do que deles próprios devem saber alguns dos amigos. E os que eu nem sei quem são, nem eles têm a mínima ideia de quem sou, porque só me encontram, só esporádicos, hein? São meus amigos, acompanham meus pensamentos. E os que nem sabem que os tenho como amigos, apesar de tudo. É tudo diferente, e ao mesmo tempo passamos batido na definição. Os amigos são fundamentais. A amizade é um sentimento deveras interessante, extremamente nobre, uma arte difícil, inclusive, de dominar. Há amigos que matam ou morrem por você, como estamos vendo, incrivelmente apavorados. Por dinheiro, admiração, fraqueza, companheirismo e solidariedade. Todas as histórias desses tipos valem livros, romances, filmes, óperas e epopeias, ou filmes de terror. É o Macarrão, o Coxinha, o Bola do Bruno. É o Sancho do Don Quixote. O Robin do Batman, o Lothar do Mandrake. O Sebastian e o Linguado da Sereia Ariel. Até o último dos moicanos tinha um amigo. Há um amigo vampiro que faz tanta sombra à sua volta que dá calafrios e você o segue, zumbi, as forças chupadas. Nem você entende. E às vezes você não o vê no reflexo do espelho. Há os amigos que não vemos mesmo, mas sentimos. Pelo cheiro, pelo gosto, pela alegria de uma recordação. Estão ali presentes em nossos atos, mesmo que estejam até mortos. Ou sempre longe. Por eles a gente faz mais, se dedica de coração, homenageia em silêncio com as vitórias. Amigo é feito casa que se faz aos poucos e com paciência pra durar pra sempre. Mas é preciso ter muito tijolo e terra, preparar reboco, construir tramelas, usar a sapiência de um João de Barro, que constrói com arte a sua residência. A que o alicerce seja muito resistente, que as chuvas e aos ventos possam então a proteger. E a que fincar muito jequitibá e vigas de jatobá, e adubar o jardim e plantar muita flor, dois ceras de resedar. Não falte um caramanchão pros tempos idos lembrar, que os cabelos brancos vão surgindo que nem mato na roceira, que mal dá pra capinar. E há que ver os pés de manacá cheinhos de sabiás, sabendo que os roxinóis vão trazer a reboche, choro de imaginar. Pra festa da cumieira não faltem os violões, muito milho ardendo na fogueira e quentão farto em gengibre aquecendo os corações. A casa é a amizade construída aos poucos, e que a gente quer com beira e tribeira, com gelosia feita de matéria rara e altas platimbandas com portão bem largo, que é pra se entrar sorrindo nas horas incertas, sem fazer alarde, sem causar transtorno. Amigo que é amigo, quando quer estar presente, faz-se quase transparente, sem deixar se perceber. Amigo é pra ficar, se chegar, se achegar, se abraçar, se beijar, se louvar, bem dizer. Amigo a gente acolhe, recolhe, agasalha, oferece lugar pra dormir e comer. Amigo que é amigo não puxa tapete, oferece pra gente o melhor que tem, o que nem tem. Quando não tem, finge que tem, faz o que pode, e o seu coração reparte que nem pão. Amigo é pra ficar, se chegar, se achegar, se abraçar, se beijar, se louvar, bem dizer. Amigo a gente acolhe, recolhe, agasalha, oferece lugar pra dormir e comer. Amigo que é amigo não puxa tapete, oferece pra gente o melhor que tem e que nem tem. Quando não tem, finge que tem, faz o que pode, e o seu coração reparte que nem pão. A casa é a amizade construída aos poucos, e que a gente quer com beira e tribeira, com gelosia feita de matéria rara e altas platimbandas com portão bem largo, que é pra se entrar sorrindo nas horas incertas, sem fazer alarde, sem causar transtorno. Amigo que é amigo, quando quer estar presente, faz-se quase transparente, sem deixar se perceber. Olha só, Lenine com Zé Renato interpretando Amigo é Casa, composição de Hermínio Belo de Carvalho e Capiba. Amigo é feito casa que se faz aos poucos e com paciência, pra durar pra sempre. Café Brasil! Aos amigos eternos e também aos ex-amigos que merecem ter algum tipo de consideração da sua parte, afinal, vocês devem ter trocado duas ou três confidências. Mantenha-os à vista, se possível. Aos amigos de infância. Sempre que deles lembramos, as imagens são boas, puras e coloridas pela ingenuidade da época. Aos amigos de adolescência. Costumam ser ou ter sido relações passionais, terríveis, difíceis, possessivas, mas fundamentais na formação do caráter, da sexualidade, comportamento e direção. Nas safadezas da vida, por exemplo. Quando relações sobrevivem a esse período, costumam também ser eternas. Pode levar para lá ou para cá, definir o futuro nesse momento complicado e complexo. Antigamente, arquivávamos esses amigos nos nossos diários, que pedíamos que preenchessem com tolices românticas e frases feitas. Como será hoje, hein? O que será que eles trocam? Aos amigos da velhice, aqueles que encontramos ou só encontraremos mais tarde e que podem estar em qualquer lugar, ser de qualquer cor, posição social, idade ou sexo. São aqueles com os quais os solitários conversam nas ruas. O barbeiro, o jornaleiro, o dono da padaria, o chapeiro do seu hambúrguer. Os clubes da terceira idade, de certa forma, devem servir para que continuemos mesmo desejando querer ter amigos. Coleção que a certa altura da vida, e essa é a verdade, a gente resolve encerrar. Não quer mais achar peças, muito menos que sejam muito originais. Não tem curiosidade. não tem mais saco de cultivar. Ficar amigo dá trabalho, quase igual às plantinhas e animais que tantos preferem. Pior, planta e bicho não traem. Amigos podem ser casados, inclusive entre si. São as relações que mais costumam dar certo. E se o amor acaba, mas mantém-se a amizade, o caminho da felicidade, aconteça o que acontecer, será sempre mais leve. Esposas e maridos precisam entender a importância de amigos ou amigas nas relações, inclusive para ajudar a desvendá-las. Amigos costumam conhecer muito melhor os defeitos, por exemplo, assim como histórias pregressas. Amigos podem ajudar no equilíbrio e até, você terá de acreditar, ser bons conselheiros. Não implique tanto, não desafie ele ou eu. Amigos são amigos. Com um amigo, você faz xixi de porta aberta. Toma banho com ele sentado na privada, conversando. Toma água no mesmo gargalo. O que acontece com ele, acontece com você também, como se fosse uma coisa só. Você sabe tudo dele, mesmo que de longe. E a mão é dupla. Um torce e pensa no outro à distância que houver. Tem amor na receita. Precisa ter muita compreensão, carinho, confiança e admiração. A amizade não tem cara, bonita ou feia, magra ou gorda, ela sobrepuja isso. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Porque amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi. Amizade, amigo, emociona assim. Certo, my friend? When you're down in trouble and you need a helping hand and nothing can go and right. Close your eyes and think of me and soon I will be there. Brighten up even your darkest night. You just call out my name and you know whatever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yes, I'll be there. You've got a friend. You've got a friend, com a cantora e atriz paulistana Ivete Matos. Fala a verdade, você namorou com essa música, hein? Pois é, poucas músicas falaram de amizade como esse clássico de Carole King, de 1971. Então, eu encontro o poema Amizade é Transitoriedade, de Arlisson Pérez Marinho, lá de Esteio, no Rio Grande do Sul, que diz assim: as pessoas são verdadeiras marés em nossa vida. Elas vêm e elas vão. Algumas nos afogam de prazeres, outras nos inundam de solidão. Mas a certeza desse vai e vem é que elas trazem em si alguma virtude que você ainda não tem. You just call out my name, and you know whatever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you've got to do is call, and I'll be there, yes, I'll be. E quando você diz amigo, o que é que vem à sua cabeça, hein? A minha vem abraço. E sobre isso, sobre o abraço, eu vou apresentar um delicioso texto que recebi por e-mail, infelizmente sem apontar o autor. Chama-se A Tecnologia do Abraço. Ao fundo, você ouvirá uma música que trata de amizade. O Menino da Porteira, de Ted Vieira e Luizinho, aqui com a viola caipira de Enúbio Queiroz. Thank you. O Matuto falava tão calmamente que parecia medir, analisar e meditar sobre cada palavra que dizia. E dizia assim: é, das invenções dos homens, a que mais tem sentido é o abraço. O abraço não tem jeito de um só aproveitar. Tudo quanto é gente, no abraço participa de uma beiradinha. Quando você tá danado de saudade, o abraço de alguém te alivia. Quando você tá danado de raiva, vem um, te abraça e você fica até sem graça de continuar com raiva. Se você tá feliz e abraça alguém, esse alguém pega um pouquinho de sua alegria. Se alguém tá doente, quando você abraça ele, ele começa a melhorar e você melhora junto também. Muita gente importante e letrada já tentou dar um jeito de saber pro modo e que o abraço tem tanta tecnologia, mas ninguém ainda descobriu o segredo. Mas eu sei. Foi um esperto bom de Deus que me contou. E eu vou contar para vocês o que foi que ele me falou. O abraço é bom por causa do coração. Quando você abraça alguém, faz massagem no coração. E o coração do outro é massageado também. Mas não é só isso não. Aqui está a chave do maior segredo de tudo. É que quando abraçamos alguém, nós fiquemos tudo é com dois corações no peito. Um agasalha o outro e nós tudo fiquemos quentinho cá dentro de nós. Obrigado pelos seus abraços, pela sua amizade e por nosso caminho ter se cruzado nessa vida. Em pé. Oi, compadre, como é que tá tu? Oi, compadre, como é que tu tá? Não tão bem quanto você, mas vou indo devagar. Tô com tudo, tô com tudo, eu sou mesmo felizardo. Tô com tudo, meu compadre, tô com tudo empenhado. Oi, compadre, como é que tá tu? Oi, compadre, como é que tu tá? Não tão bem quanto você, mas vou indo devagar. Casamento é loteria, vou dizer, sou muito franco. Me casei, fui conferir, o bilhete tava branco. Oi, compadre, como é que tá tu? Oi, compadre, como é que tu tá? Não tão bem quanto você, mas vou indo devagar. Roubaram minha mulher só pra me fazer sofrer. Eu percuro o ladrão, quero lhe agradecer. Oi, compadre, como é que tá tu? Oi, compadre, como é que tu tá? Não tão bem quanto você, mas vou indo devagar. Minha casa pegou fogo, ardeu tudo de repente. Minha sogra tava dentro, veja como estou contente. Então, você ouviu aí dois amigos, Alvarenga e Ranchinho, cantando aquela delícia de Compadre, como é que tá tu? Café Brasil. E como é que o mestre Rubem Alves trata o tema amizade, hein? Encontrei num trecho de um texto dele chamado A Amizade, um momento delicioso. Ao fundo, você está ouvindo With a Little Help from a Friend, dos Beatles, que se transforma num brasileiríssimo chorinho com Henrique Casas. Uma história oriental conta de uma árvore solitária que se via no alto da montanha. Não tinha sido sempre assim. Em tempos passados, a montanha estivera coberta de árvores maravilhosas, altas e esguias, que os lenhadores cortaram e venderam. Mas aquela árvore era torta. Não podia ser transformada em tábuas. Inútil para os seus propósitos, os lenhadores a deixaram lá. Depois vieram os caçadores de essências em busca de madeiras perfumadas. Mas a árvore torta, por não ter cheiro algum, foi desprezada e lá ficou. Por ser inútil, sobreviveu. Hoje ela está sozinha na montanha. Os viajantes se assentam sob a sua sombra e descansam. Um amigo é como aquela árvore. Vive de sua inutilidade. Pode até ser útil, eventualmente, mas não é isso que o torna um amigo. Sua inútil e fiel presença silenciosa torna a nossa solidão uma experiência de comunhão. diante do amigo, sabemos que não estamos sós. E alegria maior não pode existir. Pois é, meu amigo de fé, meu irmão camarada, muito provavelmente eu não conheço você pessoalmente, mas fique sabendo que sua amizade é sentida por nós que fazemos este programinha com carinho. Ele é feito para os nossos amigos. Com meu amigo Lala Moreira na técnica, minha amiga Cissa Camargo na produção e eu, o seu amigo Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco Yamandu Costa, Lenine e Zé Renato, Ivete Matos, Inúbio Queiroz, Henrique Cases e Alvarengue Ranchinho. Quer mais, hein? Estreite a amizade cadastrando-se na comunidade do Portal Café Brasil em www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar o programa de um jeito diferente, mas muito para cima, eu vou homenagear dois amigos meus, Beto Ora e Alaor Coutinho, com um trecho do seu show Não Recuse Imitações. Gente como meu irmão, meu amigo Sérgio Reis. Se você pensa que meu coração é de papel, tampa pensando, pois não é. E é claro que você já deve estar adivinhando que eu estou falando de Caetano Veloso e do seu irmão Maria Bethânia. Acabei com tudo, escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. Mas saí ferido, sufocando meu gemido. Fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido. Animal, arisco, domesticado, esquece o risco. Me deixa enganar e até me levar por você. Você menor do que a timidez, porque é muito tímido. Impressionante. Estamos falando de Ney Matogrosso e Chico Buarque de Holanda. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado a todo vapor. Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, um diacho de amor. Quando a lição diz culacho, olha aí, sai de baixo, que eu sou professor. Minha querida Marrom Alcione. Não sei se vou adorar esses seus abusos. Não sei se vou suportar esses seus absurdos. Você vai embora, para e afora, distribuindo sonhos. As mariposas, quando chega o frio, fica dando forte e forte, dá a vida pra se esquentar. Elas rota, rota, rota, depois se senta em cima do prato da lâmpada pra se esquentar. Eu sou a lâmpada e as mulheres é as mariposas que fica dando volta em volta de mim toda noite só pra se esquentar. Boa noite, lâmpada. Boa noite, mariposa. Permita meus colares de alface. Claro, fica à vontade. I thank myself. What a wonderful world. Oh yeah. Thank you. Bye. Obrigado. Tchau. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.